Bruni Marrone. Bruni Denner. Obrigado, meninos. Obrigado, gente. Obrigado. Cara, sucesso. Que a luta contra o coronavírus continua. Você precisa se cuidar e cuidar dos seus familiares. Continue a usar máscara, álcool em gel e mantenha o distanciamento social. Logo a guerra acaba. Juntos, venceremos o coronavírus. Uma campanha. Clube FM 91,7. JB, aqui tem sempre o melhor pra você. Fim de semana, e no JB você já sabe, é fim de semana do Boteco. Ponta de peito bovina quilo, no app JB, R$28,99. Costela bovina quilo, R$20,99. Cerveja Império Puro Malte, lata 350ml, pagando com JB Card, R$2,49. Coca-Cola PET, 2,5 litros, pagando com JB Card, R$6,79. Supermercado JB, sempre com você. Comercial Nunes, onde sua festa em reuniões fica mais completa. Grande variedade em bebidas, shop delivery, aluguel de mesas, caixas térmicas, freezers e choperia instalada em sua casa. Comercial Nunes, comercial de bebidas. Avenida Minas Gerais 327, fone 34 99816 4253. Em Icém, Avenida Simplício Custódio Silveira 45, fone 17 98813 5053. Comercial Nunes, agradece a preferência de clientes e amigos. Minas Informática, manutenção em geral em computadores, notebooks, impressoras e monitores. Venda de produtos pelo menor preço da região. Qualidade e honestidade acima de tudo. Minas Informática, sob direção do Danilo. Minas Informática, Rua Planura, 155, na Praça do Ângelo Passuelo. Fone 3428-2991. WhatsApp 98434-6167. Minas Informática. Mega Açaí Fronteira, Disque Entregas 34 99987 1055. Só no Mega Açaí você encontra o melhor açaí com todos os adicionais que você mais gosta e maior variedade dos mais deliciosos sorvetes. Venha nos fazer uma visita na Praça da Vitória 180, ao lado do Agito Calçados, ou pela nossa entrega gratuita. Disque Entregas 34 99987 1055. Mega Açaí Fronteira. Mega Açaí Fronteira. Comprovadamente o melhor e mais delicioso açaí. 4 e 3. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora. Começa agora. Começa agora. Começa agora. Bodega. Bodega. Bodega. Do Maguila. Do Maguila. Do Maguila. Do Bodega do Maguila. Na apresentação dele, Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila. Olha nós aqui de novo para alegria do povo. É isso aí, mais um fim de semana. Estamos nós, né, como é de praxe aqui, o pior programa do rádio brasileiro, às suas ordens, a seu serviço. Como diz aquele gordinho lá do episódio do Chapolin, estamos aqui para isso. Mas enfim, pessoal, como é que vocês estão? Estamos mais ou menos, né, naquela correria, mas Deus vai nos guiando, embora a gente não seja digno. Ele é muito bom para conosco, embora a gente não mereça. Por que eu digo isso? Porque a Bodega do Maguila cada dia mais vai crescendo em audiência, vai crescendo também em número de afiliadas. Já estamos chegando perto das 40 afiliadas em todo o Brasil. E é isso aí, a você que me escuta pela primeira vez e a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila e nós vamos ficar juntos neste espacinho de uma hora, nesta bagunça organizada que é a Bodega do Maguila, beleza? Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo Bodega Zap. Vai mandando seu pedido, vai mandando o seu alô, seu abraço pelo 89999927022. 89 é o DDD 99992-7022. E antes da gente prosseguir com o nosso programa, deixa eu falar pra você as atrações de hoje. Olha, nós temos muita música, temos os pedidos da galera, temos um novo quadro aqui na Bodega do Maguila. Sim, temos o Brasil Barbeiro, Sérgio Rins e Fernando Chicrete, fazendo aí a alegria da caminhoneirada da galera do trecho em todo o Brasil. Aguarde pra ouvir porque ficou muito bom e eu espero que você goste, beleza? E claro, comentários, piadas, tudo isso e muito menos aqui na minha, na nossa Bodega do Maguila. Mas enfim, começando o nosso programa sem mais delongas, sem mais enrolação, sem mais blá blá blá. A locução, edição, roteiro, seleção musical, trabalhos técnicos meus e Anjos da Silva, com a participação de Pablo César no quadro Brasil Barbeiro. E, sem mais delongas, vamos à mensagem do dia de hoje. Mensagem do dia. Um cara se muda para a cidade grande e não consegue encontrar emprego. Então ele decide abrir uma clínica e coloca uma placa com os dizeres: qualquer tratamento por R$20. Se não ficar curado, devolvo R$100. Um advogado vê a placa, pensa que é uma grande oportunidade de ganhar R$100 e entra na clínica. Ao chegar lá, ele diz: eu perdi o meu sentido do paladar. Daí o falso médico chama a enfermeira e diz: enfermeira, traga o remédio da caixinha 22 e pingue 3 gotas na boca do paciente. Ao fazer isso, o advogado grita: credo, isso é querosene! E o médico fala: parabéns, seu paladar foi restaurado, me dê R$20. O advogado, irritado, volta depois de alguns dias para recuperar o seu dinheiro. Eu perdi minha memória, eu não me lembro de nada. Daí o médico fala: enfermeira, traga de novo o remédio da caixinha 22 e pingue 3 gotas na boca do paciente. Daí o advogado fala: mas aquilo é o querosene de novo? Parabéns, você recuperou sua memória. Me dê R$20. O advogado, já fumegante, sai da clínica e volta uma semana mais tarde determinado a ganhar aqueles R$100. Ao chegar lá, o advogado se queixa que a sua visão está muito fraca e ele não conseguia ver nada. O médico fala: bem, eu não tenho nenhum remédio para isso. Sendo assim, toma aqui seus R$100. Ao examinar a nota, o advogado fala: ei, mas isso aqui é uma nota de R$2. Parabéns, sua visão foi restaurada, me deve mais R$20. Moral da história: dinheiro fácil não existe, e quem vai atrás disso acaba sendo feito de trouxa. Esta é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila. Muito bem, começando aqui a nossa bodega do Maguila em definitivo, faltando meia hora para daqui a 30 minutos, hora errada no oferecimento de AçúcarNet, o provedor que te deixa na mão em dia de chuva. Antes da gente abrir a parte musical do nosso programa, vamos saudar as nossas novas emissoras parceiras que vêm chegando e se aglomerando aqui na Rede Bodega Sat, a pior rede de rádios do Brasil. Vamos saudar os nossos amigos da Super FM 105,9 de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, meu amigo Ronê Rodrigues, e também o pessoal da Planície FM 89,5 lá de São Vicente Ferrer, Maranhão. Galera aí da Baixada Maranhense, agora também ligada na Bodega do Maguila, muito obrigado pela audiência e espero não decepcionar vocês, beleza? Ah, maluquice aqui que é o nosso programa e espero que vocês gostem. E agora vamos à parte musical do nosso programa, né? Já que março é o mês das mulheres, né? Mulheres todas lindas, com exceção das feias. E a gente quer homenagear as mulheres do Brasil tocando este clássico aqui, esta música, esta obra, que é muito difícil de decorar a letra, inclusive. Eu faço um desafio aqui: se você não conseguir decorar a letra dessa música, eu espero que você tente, né? Porque é um bom exercício mental e creio que vai ser útil, né, para exercitar seus neurônios. Vamos tocar em homenagem às mulheres do Brasil, Neguinho da Beija-Flor, Mulher, Mulher, Mulher. E depois eu toco Banda Cacicó, A Roda. Roda, roda, meu filho, abrindo a parte musical da Bodega do Maguila. Daqui a pouco a gente volta. Rapaziada, esse é o nosso samba. Olha a mulher. Despreocupado. Os especialistas garantem que nenhum dano acontece a curto prazo, mas para todos os efeitos, é bom ter sempre o número de uma oficina agendado. Brasil Barbeiro. E vamos de modão? Eu vou... Ô, Chicrete, segura aqui as pontas pra mim enquanto eu vou resolver o negócio. Ok, então enquanto o Mijão, quer dizer, o Serjão vai ali descartar o óleo, nós vamos pro intervalo e já já a gente volta. No próximo bloco, vamos conversar com o caminhoneiro recordista de multas aqui no Brasil. É já já! Estamos apresentando... Bodega do Maguila. Estamos esperando seu WhatsApp. Manda aí! 34 99871 9170. Peça o seu som e mande pra quem você quiser. WhatsApp Rádio Clube FM. Clube, a Clube é demais. JB, aqui tem sempre o melhor pra você. Fim de semana, e no JB você já sabe, é fim de semana do Boteco. Linguiça para churrasco JB Quilo, no app JB, R$ 9,99. Cerveja Império Lager, 600ml, pagando com JB Card, R$ 6,99. Copa Lombo Suína Quilo, pagando com JB Card, R$ 14,99. Energético Prime Energy 2 litros, R$ 6,99. Supermercado JB, sempre com você. Marmoraria Pedras e Companhia. Serviços do ramo de granito, mármore e ardósia. Equipe capacitada, sempre pronta para realizar qualquer serviço com qualidade, garantia e no prazo combinado. Temos ótimos preços e condições de pagamento. Entre em contato, solicite orçamento sem compromisso. Aceitamos todos os cartões. Marmoraria Pedras e Companhia. Em Fronteira, em frente à Lagoa Seca. Fone Zap 34 99822 2761. Ponto do Peixe Zé Tucunaré, onde se sente em casa com sua família e amigos. Toda quarta tem quarta em dobro. Compre uma batata e ganhe outra. Compre uma caipirinha e ganhe outra. Além de vários pratos, temos manta na tábua, cerveja geladinha e o melhor chopp império da cidade. Avenida Cadige Faitarone Feres, 420. Abre 5 da tarde de quarta a domingo. Fone 984-22-0542. Comercial Nunes, onde sua festa em reuniões fica mais completa. Grande variedade em bebidas, shop delivery, aluguel de mesas, caixas térmicas, freezers e choperia instalada em sua casa. Comercial Nunes, comercial de bebidas. Avenida Minas Gerais 327, fone 34 99816 4253. Em Icém, Avenida Simplício Custódio Silveira 45, fone 17 98813 5053. Comercial Nunes, agradece a preferência de clientes e amigos. CDA Laboratório, Centro de Análises Clínicas. Exames toxicológicos com validade em todo o território nacional. Teste de paternidade e todos os exames de análises clínicas. Convênio com Unimed, HB Saúde, Ben Saúde, Austa Clínicas, São Francisco, Copasa, Polícia Militar, Unifância Policlínica, entre outros. CDA Laboratório, Centro de Análises Clínicas. Fiscalizado pelo PNCQ e patrocinado pela SBAC. Atendimento de segunda sexta, de 6:30 da manhã às 17 horas. Avenida Cardi Faitarone Feres, 358. Informações 3428-2344. 4:26. Voltamos a apresentar Boneca do Maguila. Sérgio Rins e Fernando Chicrete estão apresentando Brasil Barbeiro. Se você quiser pedir sua música aqui na Bodega do Maguila, manda mensagem pra gente no nosso Bodega Zap 89 ao DDD 999927022. 89 999927022. Nós vamos agora para um rápido intervalo. É só o tempo da gente ir ali beber uma água, voltar, garantir o leite dos nossos futuros filhinhos, e daqui a pouco a gente volta com muito mais besteira, muito mais música, muito mais lareado aqui na menação da nossa Bodega do Maguila. Daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando Boneca do Maguila. Meu artista favorito. Eu sou a Maria Cecília. Eu sou o Rodolfo. Eu sou a Paula Fernandes. Michel Teló e eu tô aqui. Aqui é o João Novaes. Aqui é o Ronaldo. Teodoro e Champagne. Alô, galera. Com vocês é o Rick. E aqui é o Ren. E o Negro. E aqui é o Solimões. Alô, ouvinte, aqui quem fala é Leonardo. João Neto e Frederico. E é o João Bosco. E aqui é o Vinícius. Jorge. E eu sou o Matheus. Aqui é o Victor. Aqui é o Léo. E aqui é o Santiago. Alô, galera, eu sou o Eduardo Costa. Olá, o Vinícius está falando, é o Daniel. Alô, ouvintes, aqui quem fala é o Zezé de Camargo. E aqui é o Luciano. Fala, gente, aqui é o Lucas Lupo. Alô, galera, aqui quem fala é o Luan Santana. Sua rádio. Que eu adoro, adoro. Clube FM JB.

Estamos de volta com a minha, com a sua, com a nossa Bodega do Maguila para 40 emissoras em todo o Brasil. Muito obrigado. Tchau, amor, meu amor. Você já imaginou ter um mundo de aventuras nas suas mãos? Através da leitura, isso é possível. Ler aumenta a criatividade, desenvolve conhecimentos e aguça o senso crítico. Sabia que quem lê regularmente previne até doenças degenerativas? O ideal é que se estimule o hábito de ler desde criança. Mas nunca é tarde para começar. Faça dos livros seus amigos. Tem sempre o melhor pra você. Fim de semana, e no JB você já sabe, é fim de semana do Boteco. Linguiça para churrasco JB Quilo, no app JB R$9,99. Cerveja Império Lager, 600ml, pagando com JB Card, R$6,99. Copa Lombo Suína Quilo, pagando com JB Card, R$14,99. Energético Prime Energy 2 litros, R$6,99. Supermercado JB, sempre com você. Atenção fronteira, a Fibra, o Telecom está com uma super promoção. É instalação grátis para os 100 primeiros clientes. Isso mesmo, instalação grátis. Então corra, é por tempo limitado. Internet 100% fibra ótica. Prezamos por qualidade acima de tudo. Venha fazer parte você também de mais uma filial Fibra of Telecom. Aqui tem mais fibra e mais velocidade. Avenida Jandira Batista de Oliveira, número 210. Fone Zap 34 999 86 59 28. Vitamel, o fortificante do trabalhador. Vitamel combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Vitamel te fortalece da cabeça aos pés. Vitamel combate cansaço no corpo e na mente. Se você está desanimado e sem disposição, tome Vitamel. Vitamel combate estresse, cãibra, alivia dores no corpo. Vitamel combate fraqueza, anemia, tonturas e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Vitamel. Atenção, Vitamel é único. O verdadeiro Vitamel não existe nem similar e nem genérico. Não compre o Vitamel com o nome trocado. Vitamel só é vendido nas farmácias e nas drogarias de sua cidade. Mergulhe de cabeça no som do verão. Clube demais! Tem muito mais diversão. PMD Produções e Escritório Modão na Veia apresenta Equipe Dário Neto. Equipe Dário Neto. A equipe 4 vezes indicada ao Oscar do Rodeio Brasileiro. Prepare-se, aí vem Dário Neto. Dário Neto. Neto. Beleza, a partir de agora estamos chegando para o trabalho aqui na Clube FM. Vai começar o programa Rodeio Show. Simbora!